Eu estou ministrando nesse domingo, irmão, sobre oração. O contexto é um contexto de fé. Nós estamos numa campanha, e eu tenho ministrado isso, a mudança não é apenas mudança de local, é uma mudança de estação da vida da igreja, né? Nós temos todo tipo de mudança que você pode imaginar. Todo tipo de mudança. As pessoas, a motivação, o coração, os cultos, todo o movimento que o Senhor vai nos dar nesse novo local. Nós temos uma mudança real da nossa estação de serviço à cidade, uma igreja significativa na cidade, que serve mais a cidade, com o culto, com a ministração, com a palavra, e uma mudança, sobretudo, na nossa forma de viver. Por isso essa campanha Eu Pertenço, em que nós estamos sendo desafiados a sair de algum nível para um nível superior. Se você esporadicamente oferta, você vai para um nível acima. Quem sabe, intencionalmente, você vai começar a fazer semeaduras. É como hoje. Senhor, eu intencionalmente decido contribuir com tantos reais todo mês. Pode mandar a boleta, eu vou pagar com muita alegria e nunca vai faltar. E eu decido aumentar o número, o volume de semeadura todo mês. E não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Nós estamos no desafio de comprar as passagens para o Josué. E hoje, no final do culto, você pode também procurar o Josué. Eu quero contribuir, eu quero ajudar na compra das passagens. E de vez em quando vem a mente. E pode ter certeza que vem a minha mente também, irmão. Poxa vida, mas nós estamos no momento de investir nisso, naquilo. Não era melhor esperar? Deus nunca esperou, irmão. Deus sempre tem sementes para todas as necessidades da nossa vida. E você pode subir um degrau. Senhor, eu quero ser uma pessoa que não apenas pede ao Senhor, que não apenas recebe, mas que vai semeando. Hoje o Júnior trouxe um testemunho tão lindo de que o Senhor falou com ele. Ele disse, mas eu estou constrangido, eu só tenho 10 reais. Como é que eu vou semear 10 reais? E o Senhor falou comigo, comece com o que você tem. E ele trouxe uma semeadura de 10 reais no altar, pôs no envelope lá para a construção da igreja, para a compra do imóvel. E ele disse, agora toda semana eu já não trago mais 10 reais. E ele falou assim, não fique constrangido de trazer um valor que você considera pequeno. Semeie, porque quem semeia, colhe. Mas não é apenas com ofertas, você sabe disso, nós estamos ministrando isso intensamente. Nós não estamos falando só de mudança física, de dinheiro, nós estamos falando de subir do esporádico para o intencional, do intencional para o generoso, do generoso para o mais generoso, em 8 áreas específicas. Oração, tempo com Deus, conhecimento, testemunho, dízimos e ofertas, palavra, ministração. Nós estamos buscando o Senhor crescimento em muitas áreas da nossa vida. E isso precisa ser uma decisão pessoal. E hoje eu estou ministrando sobre oração. Como é que eu e você podemos sair de um nível esporádico? De vez em quando eu oro, e geralmente é quando eu preciso. Talvez se alguém mencionar a necessidade de uma outra pessoa, eu faço, oh meu Deus, tem misericórdia, coitado dele. Mas o Senhor quer que a gente suba para um nível muito mais intenso de consciência e execução da oração. Senhor, eu estou aqui para orar. Senhor, eu estou separando esse tempo para orar. Eu quero incentivar você e desafiar você nessa semana separar um tempo a mais de oração e de jejum. Nós temos motivos da vida da igreja. Nós estamos entrando num novo território muito mais amplo. Nós temos desafios muito grandes de evangelização aonde o Senhor está nos colocando. Claro que esse desafio é o mesmo em todo lugar, mas o Senhor está nos abrindo portas muito abençoadas, muito frutíferas para servir a cidade com o evangelho, e nós precisamos cobrir de oração. Não apenas as necessidades, sábado que vem lá trabalhando, servindo, me envolvendo e doando meu tempo, meu esforço, também dízimos, ofertas, mas é muito mais. Eu quero pertencer, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço à igreja local, eu quero me envolver e eu quero subir intencionalmente, eu quero me dedicar a mais jejum e oração por todos esses motivos. Eu quero, Senhor. E eu também tenho ministrado a vocês que não é apenas a quantidade de oração, mas a qualidade da oração. E eu, de vez em quando, falo com vocês, irmãos, tem oração que a gente faz muito errada. Ó, Senhor, que o Senhor possa me abençoar. Deus abençoa, irmão. Na verdade, toda bênção já foi liberada. Toda bênção. Eu e você não precisamos pedir ao Senhor para ver se Ele abençoa. Se a bênção não chegou, tem algum impedimento espiritual ou pessoal que eu preciso descobrir e vencer. Porque está escrito pela palavra do Senhor que todas as bênçãos já nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus pelo conhecimento do Senhor. É por isso que muito ímpio prospera financeiramente. Porque Deus já deu, irmão. É por isso que muito ímpio prospera intelectualmente. Você vai nas universidades, você vai conhecer uma infinidade de cientistas, de pessoas muito, mas muito competentes em todas as áreas da ciência humana, que não são crentes. De onde veio isso? De Deus. Inteligência, capacidade, conhecimento. E prosperam, prosperam mesmo. Porque Deus já deu, e essas pessoas apenas andam pelo caminho e se apropriam dessas coisas. Eu e você precisamos mesmo crer que eu não tenho que ficar orando, ó, Senhor, quem sabe o Senhor, oh Deus, tenha misericórdia. Deus é misericordioso, já está certo. Não precisa pedir por misericórdia nunca mais, porque está escrito na palavra que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Eu preciso é agradecer pelas misericórdias, eu preciso é me apropriar delas. Mas existem orações de petição. Na verdade, petição é um instrumento que está lá no campo jurídico, na área do direito. Um advogado entra no tribunal e faz o quê? Uma petição. Você vai ao advogado e fala assim, oh, eu tenho uma causa, eu tenho um problema, eu tenho uma questão, você pode me ajudar? Posso. O que é a sua questão? Eu preciso disso, disso. Ah, nós vamos entrar com isso aqui. Vamos entrar. E no fim das contas, o advogado entra no tribunal com uma petição. É uma oração. E uma oração de petição. Agora, você acha que o advogado cria um texto maravilhoso, emocional, e convence o juiz? Pode haver muito suborno, mas você acha que o advogado, ele convence o juiz de repente, ter dó de você? Não. O que o advogado faz é levar ao juiz os decretos. É o mesmo que Jesus fez no deserto diante de Satanás. O maligno queria algumas coisas de Jesus, e Jesus diz assim, o decreto está escrito, isso, isso, isso. A petição, ela na verdade é uma ação de um crente, de alguém que conhece a palavra, que vai diante de Deus, não pressionar Deus, mas vai dizer, Senhor, está escrito na tua palavra, isso, isso, isso. Então eu estou pedindo ao Senhor, faça isso, faça isso, faça isso. E é a nossa petição que abre legalidade para Deus vir e executar alguma coisa. Não é porque Deus estava esperando, ah, se não pedir eu não faço nada. Não, já está tudo feito. Mas quando eu levanto minha oração ao Senhor, eu materializo o que está escrito aqui. Vale a pena você ouvir a ministração durante a semana no site sobre oração. E o capítulo 19 de Apocalipse diz assim, os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono. Você lembra do livro de Apocalipse? Você conhece o contexto do livro de Apocalipse? Você sabe como o livro de Apocalipse foi escrito, irmão? João estava onde? Hã? Na ilha de Patmos, preso. É uma ilha deserta, com muito cascalho, muita terra, secura, muito sol, muitos animais peçonhentos, cobras, e é um lugar para onde eles levavam os prisioneiros, e sabiam que lá não havia chance alguma deles fugirem. E João foi levado preso para essa ilha de Pátimo, como um prisioneiro violento, um prisioneiro muito terrível. E a Bíblia diz que ele foi levado para lá por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Imagina João, sabe quem era o apóstolo João? João era o apóstolo do amor. Sabe o cara que deitava a cabeça no peito de Jesus, nos ombros de Jesus? Sabe a pessoa mais carinhosa, a pessoa mais querida, sabe a pessoa mais terna, uma pessoa agradável, queridíssima, uma pessoa certamente sem muita violência, ou sem violência, sem muita truculência, ou sem nenhuma truculência, uma pessoa mais passiva, uma pessoa querida, a ponto de ser chamado apóstolo do amor. E esse homem é levado para um lugar de bandidos, de gente terrível, no meio do deserto, uma ilha deserta, cheia de cobras, de escorpiões, de toda a violência, de só gente má ali dentro. E ele estava lá, e o Senhor o chamou e disse assim: João, não temas, eu estou contigo. Fica tranquilo. Mas Deus é injustiça, olha o que está comigo. Não, João, fica tranquilo. Estou dizendo que o João falou isso, não. Estou dizendo que nós falaríamos. João falou assim, João se colocou diante do Senhor, o Senhor veio e tocou. João diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que morreu, mas está vivo. Não temas, João, eu estou com você. E João teve um nível de descanso tão tremendo, que ele começou a ter revelações do Senhor. Para alguém ter revelações do Senhor, precisa estar num nível de descanso e de intimidade com Deus. João não estava naquela ilha. Aquela ilha não fazia a menor diferença para João. Assim como o meu dia, o seu dia, não precisa fazer a menor diferença. Vimos hoje de manhã o que significa dia, o que significa a palavra dia, qual que é a instância de um período de tempo que Deus criou e chamou de dia. E se nós descobrirmos o que realmente significa o dia, você pode mudar a sua visão sobre o que é o dia de amanhã. Vai começar um dia amanhã, segunda-feira. Você e eu nunca mais vamos começar um dia. Ah, meu Deus. Vamos lá, né? Vamos lá. Não, não. Você precisa saber. Vai ouvir a ministração de hoje de manhã. E João começa a ter revelações de Deus. E João olha e João vê os 24 anciãos. João não teve uma fantasia. João teve uma revelação. Deus, intencionalmente, Deus de forma clara, precisa, decidiu dar a João a revelação de coisas celestiais, de tal forma que isso ficasse escrito para toda a igreja em todos os séculos. E João disse que os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono. Imagina a visão que João teve na ilha de Pátimos. Imagina, irmão, nenhum de nós está numa ilha de Pátimos. Nós podemos enfrentar algumas lutas, mas se nós soubermos ir para diante do Senhor, imagina o nível de revelações, de discernimento, de conhecimento que Deus pode dar a cada um de nós. E não só João viu os anciãos, os seres viventes, prostrados, adorados, mas João viu que eles estavam dizendo uma palavra. Olha o detalhe da revelação de Deus. João diz que esses 24 anciãos, os seres viventes, estavam prostrados diante de Deus no céu. Isso é real, não existe nenhuma possibilidade disso ser fantasia de João, não existe nenhuma possibilidade disso ser assim uma simulação, uma ilustração. João está vendo uma cena real da eternidade, e João vê esses 24 anciãos prostrados, deitados diante do Senhor, adorando o Senhor, os quatro seres viventes adorando o Senhor, dizendo, qual palavra? Qual palavra? Qual palavra? Você tem noção, você já parou para pensar que lá no céu os anjos, os seres, serafins, querubins, os 24 anciãos, os seres viventes, o céu inteiro usa uma palavra. Amém. E qual a segunda palavra? Aleluia. Aleluia. No mundo inteiro, alguém que quer adorar ao Senhor usa a palavra aleluia. Em qualquer lugar do mundo que você chegar e disser aleluia, conta a história, não sei se é verdadeiro, se é só uma ilustração, de um irmão brasileiro que chegou lá no Japão e a pessoa que ia buscá-lo não apareceu, ele não tinha telefone, ele não falava japonês, ele estava perdido horas e horas no aeroporto, naquela confusão, não tinha a menor noção de como buscar socorro, e o Espírito Santo falou com ele assim, vai ali em cima, fica naquele lugar ali e começa a cantar aleluia. E ele começou a cantar aleluia, começou a chegar gente crente, e daí a pouco chegou um que entendia ele, e aí a abençoou ele. Aleluia, qualquer um entende em qualquer lugar do mundo. Você diz essa palavra? Que palavra é essa? Você pode não saber muito sobre a etimologia dessa palavra, sobre o significado, sobre estudos profundos da palavra aleluia, mas você sabe que essa é uma palavra que os 24 anciãos e os quatro seres viventes e todo o céu proclama na eternidade. Aleluia. Então, ore. Proclame mais essa palavra. Cante e adore ao Senhor com essa palavra. Aleluia. E intencionalmente separe tempo essa semana para ficar só diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Se envolva mais com as coisas espirituais. Se envolva mais com as coisas de Deus. Não apenas fique pedindo a Deus para trazer um pouquinho da porção dele e dar uma regadinha, uma molhadinha no seu universo. Não, não. Se envolva mais, encha a sua vida, mergulhe para valer nas coisas do Senhor. Intencionalmente decida orar mais vezes a palavra aleluia. Orar é um verbo que está erradamente associado só a pedir a Deus. Tentar. Eu vou tentar ver se Deus, então eu vou orar, mas orar não tem nada a ver com essa concepção errada que nós temos na instância religiosa. Orar é a ação mais poderosa que alguém pode ter. E quem estuda sobre orar, que talvez você não tenha dado tanta atenção, é o professor de português. Não são duas orações, só existe uma oração. E o que é uma oração? Sabe quem define quem, o que é oração? O professor de português. Mas não é essa oração da Bíblia, não. É essa oração da Bíblia. Essa oração da Bíblia, qualquer ação que a Bíblia chama de oração, ela é explicada com perfeição pelo professor de português. Uma frase que contém um sujeito, um verbo e expressa uma ação. Isso que é oração. Eu sei o que está escrito, então eu faço questão de levantar a minha voz e proclamar o que está escrito. Por que que eu tenho que fazer isso em voz alta? Porque a minha autoridade sobre essa terra envolve algo que só eu posso fazer com o meu timbre de voz, que é proclamar os decretos eternos de Deus. Mas eu estou muito angustiado, Então você precisa saber quem Deus é. Porque Davi, quando estava muito angustiado, ele escrevia salmos, ele cantava salmos, e ele dizia assim: laços de morte me cercaram, estou tão deprimido que os meus ossos estão enfermos, estou na cama e não quero sair do quarto, mas eu sei quem tu és. Tu és grande, poderoso, misericordioso, tu és tremendo, e eu confiarei em ti, Senhor. Sabe o que Davi estava fazendo com salmos? Proclamando as orações de fé, de declarações de fé. E eu e você precisamos pôr para funcionar a nossa boquinha, que muitas vezes é usada de uma forma ruim, e começar a proclamar orações a Deus. Por isso o Senhor vem e diz assim: orai sem cessar. Então ore a palavra aleluia. Ore a palavra aleluia. Nós cantamos essa música, aleluia. Cante a música aleluia. Declare aleluia para o Senhor. Se una aos anjos, aos serafins, aos querubins, aos 24 anciãos, aos seres viventes, aos quatro seres viventes. Se una a eles no céu. Aleluia. Aleluia. Aleluia. O salmista diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses cantarei louvores ao Senhor. A gente canta uma música que tem essa letra. E eu e você precisamos orar, proclamar. A mesma coisa que orar é palavrear. Nós precisamos palavrear. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que diz no capítulo 7. Apocalipse 7, capítulo 7, verso 11 e 12. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Outro instante em que João fala todos os anjos, são todos os anjos reunidos, prostrados diante de Deus. E qual palavra eles estão falando? Qual palavra eles estão falando? Irmão, é como se nós estivéssemos aqui. Eu não sei se é esse prédio em cima, eu não sei se é esse auditório, eu não sei se é essa região, eu não sei se é você que não abre a boca e não fala amém mais vezes. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas você e eu precisamos ser chacoalhados e despertados. E isso vai acontecer para que abramos nossa boca e falemos mais. Aleluia, louvado seja o Senhor. E falemos mais. Amém, que assim seja. Amém, convicção que vem de dentro. Eu e você precisamos disso. Ou então o Senhor terá que usar circunstâncias muito terríveis que estão para vir para despertar isso em nós. Orai sem cessar. E o Senhor está nos dando duas palavrinhas. Duas palavrinhas. Jesus assim orou e diz assim: Pai, ensina-nos a orar. O Senhor está nos dando duas palavrinhas. Você quer orar? Use essas duas palavrinhas. Sabe por quê? Porque essas duas palavras têm lugar de destaque no céu. Amém, amém, amém. Olha o que está em 1 Timóteo, capítulo 1. A carta de Paulo ao Timóteo. Capítulo 1, verso 17, diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Paulo está escrevendo à igreja em Corinto e contando algumas coisas que ele decidiu. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não é sim e não. Só para você entender, Paulo está dizendo à igreja em Corinto, ele falou assim, olha, eu tomei algumas decisões, eu vou à Macedônia, vou passar aí, e aí na volta eu passo com vocês, vocês vão me enviar à Judeia, eu estou dizendo um plano humano, terreno, como vai ser minha semana para vocês, eu estou colocando diante de vocês o que eu deliberei, e eu não deliberei isso segundo a carne, eu não deliberei isso segundo alguém que é sim e não, vocês sabem que se eu marquei hora, eu estou lá. Vocês sabem que se eu disse, se o que eu disse, conta comigo, eu estarei lá. Vocês sabem que o que precisar de mim, eu estou disponível. Eu não sou um homem inconstante. Paulo está dizendo, eu não sou um homem de ânimo dobre. Eu não sou um sujeito que disse sim e no final das contas é não. Eu não assumi algo e na última hora eu ligo, ah, não vou poder não. Eu assumi, agora é comigo. Mas aí agora eu tenho um convite, eu tenho uma outra coisa. Não interessa, eu abri mão de qualquer outra. Eu assumi com ele. Paulo está dizendo, em palavras bem práticas, isso. Eu não sou uma pessoa do sim e do não. Antes, versículo 8. Como Deus é fiel, a nossa palavra não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Não foi dúvida. Nós anunciamos o Evangelho para vocês de um Deus que não é um Deus assim, sim e não. Não é um Deus de dúvida. Olha o caráter do Deus que nós anunciamos. Mas sempre houve nele o sim. É uma palavra firme. É uma questão de caráter. Olha o que, que Paulo está tratando nesse texto. Sempre nele houve o sim. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. Sabe o que significa isso, irmão? Está escrito que os anjos vão acampar ao seu redor? Então nunca mais ore duvidando disso. Porque você sabe que de Deus, em suas promessas, você só vai encontrar o sim. Quantas são as promessas, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém. Quando eu e você estamos falando amém, sabe o que nós estamos dizendo? Sim. Que assim seja. Irmão, ore. Amém. Amém, amém, amém, amém, amém, amém. E que não seja só como um papagaio. Você nunca vai orar isso só como um papagaio com convicção. Na verdade, você não vai se lembrar disso. Na verdade, você vai dizer, ah, quer saber disso? Não, eu preciso resolver a minha vida. Porque se você for intencionalmente dizer amém no seu dia a dia, você estará chamando à existência o sim de Deus. Amém. Amém. Nunca mais eu falo amém. Amém. O que foi que ele disse? Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Não, Senhor. Eu estou conhecendo o teu caráter. Tu és o único que tem o sim em todas as suas promessas. Amém. Autoridade, conhecimento de Deus. Então eu vou orar diferente. E Deus só está me falando de uma única palavra da minha oração, que normalmente é só a última palavra. Se a última palavra tem todo esse universo de importância, meu Deus, eu vou parar para estudar as outras palavras. Vai passar a vida estudando e desfrutando delas. Não é qualquer coisa, não é qualquer um, não é qualquer ideia, é algo do Senhor. Senhor, eu quero realmente usar a palavra amém na minha oração. Eu quero usar aleluia. Consciente, estou saindo do nível esporádico. Na verdade, Senhor, nesse negócio da palavra, eu nem no esporádico, eu falo é no automático. De vez em quando, amém, amém. Irmãos, Deus vai me dar um público de pessoas, um auditório de pessoas, lá naquele lugar, que vai te amedrontar de tanto que falam amém. E você vai ser forçado a falar amém, amém. Eu nunca mais vou ficar aqui, meu Deus, o povo não abre nem a boca para falar aleluia, amém. E você vai participar disso. Amém. Eu estou pedindo ao Senhor pelo menos uns 15 Rodrigos. Leia comigo, por último. Números capítulo 5. Números capítulo 5. Verso 11 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Preste atenção aqui só no contexto. Do que Deus está tratando? De uma questão de família, de uma questão conjugal, de um adultério ou de uma cisma. O marido, tendo sido fato ou não, está desconfiado de que sua mulher o traiu. Olha os assuntos que Deus trata na Bíblia. Você acha que Deus não vai tratar dos seus assuntos? Deus trata de qualquer assunto. A Bíblia traz o padrão de Deus para qualquer assunto da vida humana. Olha do que Deus está tratando. Barraco. Deus está tratando de problema de adultério, de um barraco feio. O marido, enciumado, tem que procurar quem? O pastor. E ele marca um horário no gabinete do pastor, porque Deus disse que é para fazer isso. Eu estou com ciúmes, eu acho que minha mulher está me traindo. E o marido vai levar perante o sacerdote o assunto e uma... O quê? O que está escrito aí? Ele vai levar o assunto e uma... Uma oferta, irmão. Você acha que uma oferta é um agrado? Que uma oferta é uma paga, uma oferta é um instrumento espiritual de entrada nas regiões celestiais. Eu estou ingressando uma instância espiritual e eu consagro a Deus uma oferta para isso. Até se o assunto for um barraco de problema de ciúme. uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Olha que ritual mais esquisito. O sacerdote pega uma água, que é uma água benta, e pega pó no chão, que parece um negócio meio esquisito, e mistura na água. Verso 18, apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, que o marido trouxe. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Uma mulher com a coxa descaída, não sei o que que isso parece, e com o ventre inchado, e esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém e amém. Irmão, você consegue imaginar os anjos do céu, os serafins, os querubins, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, dizendo a palavra amém? E agora, diante do sacerdote, uma mulher que pode ter traído ou pode não ter traído, um marido ciumento, e a palavra que vai ser usada é amém. Sabe o que essa mulher está dizendo? Senhor sacerdote, o meu marido está com ciúmes, mas eu sou fiel a ele, eu vou tomar dessa água, e se eu por acaso trair o meu marido, essa água será maldição e vai me enfermar, que assim seja. Irmão, você consegue imaginar um assunto mais barraco do que esse? E sabe onde Deus diz que a palavra amém vai funcionar? Nesses assuntos. Assim será. Se aquela mulher não disser amém, ela já confessou. Quando é que se diz amém? É quando se tem convicção. Todas as vezes que você disser amém, que seja a sua convicção do que Deus disse que vai fazer. Amém. Senhor, eu quero aprender a orar. Eu quero, nesse tempo, nessa campanha, sair do esporádico. Esporadicamente eu falo amém. E às vezes, nem quando o pastor fala, amém. Deus me livre de ser um boca murcha, de ser uma pessoa displicente, de ser um crente assim. Eu quero usar as palavras que o Senhor usa no céu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, não importa que circunstância eu estou, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia, vai sair da minha boca intencionalmente muito mais aleluia essa semana. Eu vou me entrar na presença do Senhor e vou me encontrar diante dele em jejum, eu vou marcar jejuns com o Senhor essa semana, eu vou intensamente aumentar minha oração, Senhor, nessa semana, e vai sair da minha boca a palavra aleluia. Paulo diz aos Tessalonicenses, orai sem cessar, no ônibus, aleluia, no carro, aleluia, eu vou me habituar a dizer aleluia, aleluia, aleluia, e até quando eu disser isso, sem perceber, vai funcionar, porque é aleluia, aleluia, e da mesma forma, eu vou orar intencionalmente, e eu vou usar a palavra amém, como um crente de verdade, amém. Qualquer que seja a situação, assim será. Assim como? Como Deus estabeleceu. Como Deus estabeleceu. Você sabe como Deus estabeleceu? Sei. Eu fui diante dele e ele me mostrou o que ele estabeleceu sobre esse assunto, sobre essa questão, não importa que área, seja um barraco, seja um problema de ciúme, seja qualquer outro assunto da minha vida. Eu quero saber o que está escrito e ele terá de mim o amém. Estou aprendendo a orar, Senhor. E eu me apropriei dessa campanha. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu preciso discernir o corpo de Cristo. Nós falamos desse texto só na ceia. E olha lá, às vezes nem falamos. Às vezes nem... esses dias eu fui estudar um texto sobre esgotamento semântico. Que expressão? Eu nunca tinha visto essa expressão. Esgotamento semântico. São palavras que, de tanto se acostumar, elas já não expressam nada. A gente fala já no automático, sem... Eu não quero isso para mim, Senhor. Eu quero estar consciente daquilo que eu estou falando. Amém. Amém, Senhor. Em todas as circunstâncias da minha vida, eu vou parar diante do Senhor. Senhor, eu sei o que eu estou falando. Está escrito na tua palavra. E assim será. Assim será. Fecha os teus olhos, irmão. Você pode, apenas por curiosidade ou porque quer realmente estudar um pouco mais da palavra, continuar nesse texto e entender tudo aquilo que Deus instruiu através de Moisés para o sacerdote fazer com a mulher, com o marido, com a água misturada na terra. Deus é um Deus perfeito, pleno, soberano, total. Deus cuida de tudo. Deus trata de todos os assuntos. Deus fala de todas as coisas. Deus cuida de cada área da nossa vida. Amém. Que assim seja na minha vida. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Eu estou mudando de estação, não apenas de auditório. Eu estou mudando de estação, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Levante a sua voz. Se você pode, coloque-se de pé e declare a Ele. Senhor, eu recebo a Tua palavra nessa noite. Eu recebo a Tua palavra nessa noite. Eu estou sendo instruído na verdade nesta noite. E eu decido uma semana de jejum e de oração. Põe diante do Senhor um propósito de jejum. Um dia, dois dias, três dias, a semana toda. Põe diante do Senhor. O café da manhã, o almoço, o jantar. O dia inteiro, só uma parte do dia. Põe diante do Senhor um propósito. E seja alguém, não do sim e do não, alguém do sim. Sim, Senhor, eu farei. Eu vou abrir mão de algumas coisas da minha vida cotidiana para eu ter mais tempo de oração. Eu quero ter mais tempo diante do Senhor, Pai. Eu desejo gastar mais tempo na Tua presença. Eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, declarar ao Senhor orações